Tokyo. Ay, ela quer no pelo, pera premio. Ay, smoking good em Tokyo. Ay, tem olho puxado tipo Tomio. Ay, olha só, tô em Tokyo. Ay, olha só, tô em Tokyo. Ay, olha só, tô em Tokyo. Ay, olha só, tô em Tokyo. Ay, dentro da minha Hummer tô com duas honey. Ay, uma dessa honey tá apertando a blanche. Ay, olha minha low e ela gosta mami. Ay, tô levando a honey pra me dar Miami. Ay, smoking good, gosto. Ay, tô full no meu prato. Ay, essa beat no meu bambu. Ay, acho que essa bitch quer ser monomo. Ay, tô gastando em AB na Supreme. Ay, dropei uma ali da Hello Kitty. Ay, eu levei hashish, mano, esquece o link. Ay, dentro dessa Louis V, tá meu jean. Ay, acho que essa bitch quer minha cama. Ay, acho que essa bitch quer minha fama. Ay, olha minha Gucci, minha gabana. Ay, ela quer sentar na minha banana. Ay, baby na minha pele, tô em Tokyo. Ay, ela quer no pelo, pera premio. Ay, smoking good em Tokyo. Ay, tem olho puxado tipo Tomio. Ay, olha só, tô em Tokyo. Ay, olha só, tô em Tokyo. Ay, olha só, tô em Tokyo. Ay, olha só, tô em Tokyo.